flores de lótus, regados a gotas de chuva, doces uvas com sabores de fel. Sou pássaro longe de minhas asas, ao voar sem rumo, sem casa, sem arte no vazio desse nada. Aos pássaros da cor, afogado no mar do desamor. Quando já acuado, resta minha morfina de calor. Ritmo, ósculo, paixão, desafio o destino do meu coração. Não, não, não, não contavam com isso não. Mas eis que o mosaico sai dessa escuridão. De tijolo, suor e esperança, demonstra seus valores desde criança. Olha o cimento, o tempo não constrói obra assim. Os donos do asfalto não conhecem esse jardim. E que tanta gente sofre, guerreiro que luta, resistência social, sem mudar sua conduta. Unidos de coragem, dignidade e fé, apesar do sofrimento, continua de pé. Mostra sua arte, cultura, no coração amargo, cobre de doçura. E na sombra da amargura, a guerra continua, a guerra continua. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. De voz e música segue a linha de batalha, frutos e cores, pois a arte aqui não para. Contra os latifúndios do central poder, eu vou bordando a felicidade dentro de você. O tempo não para, sim, continua a vida. É por justiça que essa gente grita. Cresce preta, azul, laranja, esse palmar, onde os frutos tomem juntos em um só lugar. Tem força essas vozes, muita fé no Senhor, que pôs até no lixão, eu sei que nasce uma flor. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. De vozes e músicas cresce a linha de batalha, frutos e cores, pois a arte que não para. Outros latifúndios do central poder, eu vou bordando a felicidade dentro de você. O tempo não para e continua a vida. É por justiça que essa gente grita. Cresce preto, azul, laranja, esse palmar, onde os frutos tomem juntos em um só lugar. Tem força essas vozes, muita fé no Senhor, que pôs até no lixão, eu sei que nasce uma flor. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na aquarela somos cores, nesse campo de aferas oferecemos flores aos corações de pedra. E na favela temos dores, nesse campo de aferas.